Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Zaider. E yeah, hoje eu tô aqui com o Zaider pra gente fazer a playlist de animes da temporada que acabou recentemente. Essa da animes da temporada de inverno 2017. Um monte de animes aqui com vários gostos duvidosos, alguns bons, outros não, não sei. Vocês começaram a escutar essa playlist, tá tocando aí de fundo a música do Kira Kira Pricuri Alamode, né? A música de abertura, a Shiny Kira Kira Pricuri Alamode, da Komagata Yuri. Exatamente. E do que se trata esse anime, Zay? Já que você escolheu ele. Kira Kira Pricuri Alamode é mais um anime da franquia Pricuri, é o 12º anime da franquia, temporada já é a 14ª, mas como tem duas que tem continuação, então é a 12ª. Pricuri é uma shoujo, então nós temos garotas que vão se transformar para enfrentar o mal, e que dessa vez é tudo relacionado a doces e cozinha. Então, aquele negocinho, ah, agora os monstros querem roubar o brilho dos alimentos, é estranho, mas... Que coisa. É um negócio infantil, se acalme. E é da Toei também, galera. Pra criançada. Pelo menos a Toei capricha em alguma coisa, que é a Pricuri, né? E o One Piece, que ela capricha. Não, capricha também. Kamen Rider, Percentai. É. Só essas coisas. O resto, se sobrar verba, capricha em alguma coisa. É. Pra quem gosta de garotas mágicas e que não quer ver elas se matando, tipo Madoka e os derivados, quer voltar pra raiz, que era ser as menininhas enfrentando outros monstrinhos, assim, e tudo mais. Um negócio que até tem alguns pezinhos, mas é pra criança. Então, vale a pena. Bom, beleza, então fiquem aí escutando aí de fundo a música do Kira Kira Pricuri, tá com uma gata Yuri, mas vamos começar a nossa playlist pra valer. E primeiro anime desta playlist é uma música chamada Shadow and Truth, da banda One Three Notes, do anime chamado AK-13 Ku Kansatsu Ka. O AK-13 é um anime da Madhouse dessa temporada, estreou nessa temporada, e é muito bom, eu gostei pra caramba. Ele mostra um reino chamado Doa, que é subdividido em 3 estados, e cada um com uma autonomia que vive com um grande período de estabilidade, graças a um órgão central chamado AKA, que fiscaliza todas as agências dos estados, para deixar todas as coisas dentro dos padrões. Aí tem o protagonista, que é o Jean Otto, ele possui um alto cargo na organização, e é vice-gerente do departamento, e é um dos principais auditores, sempre conseguindo achar algumas irregularidades nas agências que ele visita. Ou seja, ele é um personagem que se destaca muito dentro da organização. Todo mundo de olho nele. E nessa história a gente vê que tem algo acontecendo dentro da AKA em relação aos próprios órgãos, né, e ao reino. Porque tem uma discordância com o príncipe, que é o herdeiro do trono, e isso desencadeia toda a história principal. Então vocês fiquem de olho, porque é muito legal o que vai acontecendo, né? Você fica numa intriga danada, tal golpe que pode acontecer. E enquanto isso, nessa história, a gente é apresentado aos estados. Né? A gente vê toda a sua população, a economia, os comportamentos, toda a parte turística, como o povo se sente em relação a esse reino e se a AKA realmente é importante para todo o país, né? Ele é um anime acima da média, na minha opinião. Foi interessante acompanhar, tem essa parte de conhecer toda a história, todos os estados, todo o povo, é muito bom. E essa música também, que eu acho bem legal de ser escutada. Então fiquem escutando a Shadow and Truth da One Three Notes, do anime AK-13, a abertura dele, tá? Escutem aí. For they keep this evening in. For every minute what you believe is way. Silverware, conspiracies indefinite. Never fool, gotta stay cool, smoke another cigarette. Whatever you believe in now, go flip up something every little bit. You can't follow what you're catching with the eye. Put your eyes. All I got my eye. Tell me you see so. He do go history every night. Tell me inside that's cool. Me no more no subete no sadness too. Tell me what it says. Anytime you find what you should know. Come on, back, come on, on a journey. 探してる限り、just move and go find out. get down, get moving, stop moving. Would you please step one and step two and bounce around? Stuck in the groove, we'll get back to searching for the truth. Yeah. Próximo, imagina que no céu e inferno tem escolas e eles mandam depois os anjos e demônios pro nosso mundo pra aprender outras coisas, aprender sobre os seres humanos. Gabriel Dropout é isso, só que o anjo vira uma Netoge. Netoge, além disso, né, cara? Gabriel, basicamente, ela cai, vira um anjo caído, como ela se diz o anime inteiro. Era um anjo perfeito, super padrão acima, elogiada, aí ela descobriu o MMO e ferrou a vida dela. Né? Tem muita gente que aconteceu isso, tem essa história de vida, então... Malditos MMOs, RPGs. Mas é um anime bem aqueles slice of life de comédia pura, sabe? Negócio pra zoar mesmo. E é divertido muito de ver. Muito divertido de ver. Ainda mais quando a gente tem um anjo caído, naquele aspas, assim. Uhum. Temos um demônio perfeito. Perfeito no sentido, ela é uma pessoa totalmente dócil e boa. Não é demônio porra nenhuma. Nasceu errado, cara. Caramba. É o melhor personagem. Eu também acho. Temos uma anja sádica. Totalmente. Essa caiu também. A última demônia que é malucona. Que acha que é malvada. Parece até que tem Chunibyo, mas enfim. É divertido e em vez de a gente escolher a abertura, que a abertura é legal, mas o encerramento é muito bom. Que é Hallelujah Esaimo. Que basicamente é as dubladoras que cantam. Dubladoras das personagens principais. Bom, então fiquem aí, né, com Hallelujah Esaim, cantado pela Kanazawa Hana, Miyu Tomita, Naomi Ozora e Saori Onishi. Ending do Gabriel Dropout. Escutem aí. ジャージで悪魔業真面目闇の王様になるの。あれま皆様大きな悪魔落ちぶれたとか言わせない。だよね。ダメになっただけですね。でもね、新しいこの世界でみんなに出会えた。天使の名のもとに悪魔の名のもとに、僕を災いを払う。 O próximo anime é um anime, continuação, segunda temporada do Konosuba, ou Konosubarashi Sekai ni Shukufuku, ou é a música de abertura do Tomorrow da Machiko. Eu adoro Konosuba, é muito engraçado esse negócio. Eu adoro desde a primeira temporada, e eu gosto da segunda temporada. Tem povo que fica enchendo o saco e fala assim que não, caiu um pouquinho a qualidade, não, mas eu gosto mesmo assim, pô, do Konosuba. Ah, não caiu muito qualidade não, a única coisa que eu acho chata é que só tem 10 episódios, pô. Ah, mas a primeira também tinha 10 episódios. Eu sei, tipo, porra, faltou 2 ou 3 episódios pra ficar aquele, porra, acabou já. Mas cadê o 11 e o 12? Que ele acaba cobrindo 2 novels, né? Então 10 episódios já foi o suficiente, né, pra eles. Fazer o quê? Bom, é. Mas o que que se trata? O Konosuba, pra quem ainda não conhece, mostra que tem um protagonista, o Kazuma, né? E ele acaba tendo que parar num mundo maluco de fantasia medieval, porque foi jogado ali, ele morreu e deveria ter ido pro paraíso, mas acabou escolhendo ir pra esse mundo aí, né? Porque é mais interessante, não é tão chato quanto no paraíso, falaram isso pra ele. Só que aí ele acaba arrastando a deusa que encheu o saco dele, a Aqua. Tem uma outra personagem, a Megumin, a maga poderosa, que só sabe executar uma magia, que é a de explosão. Melhor personagem. Depois disso, ela cai dura no chão, que ela não consegue se mover. E tem a Darkness, né? Que é uma cruzada masoquista que não sabe acertar nenhum golpe. E é muito masoquista. Não, bate em mim, pode bater em mim. Ela tá protegendo a galera. Que nada, ela é masoquista. Só isso, né? E ela é masoquista a um extremo que ela gosta de ser também xingada. Menos o nome dela, né? La Latina. Não. Para com isso. Aí eles estão nesse mundo de fantasia medieval e tem que fazer algumas quests pra ganhar dinheiro, pagar dívidas, etc. Aí essa temporada, que são 2 arcos também, né? No primeiro arco mostra a Darkness, né? Que tenta resolver o problema de casamento dela e o povo tentando salvar ela. Não, ela não vai se casar, não. Então ela não quer se casar também. Quer viver com uma vida de aventureira. E o Kazuma precisa se livrar das acusações e as dívidas. E tem um outro arco que tem uma cidade maluca, que tem a Aqua como a divindade protetora e são um bando de malucos. Então é uma temporada muito doida também. Nossa, eu tive dó dos personagens. Eu tive também, cara, na boa. que porra é essa que tá acontecendo? Esse povo aqui e a galera ali parado no meio dessa história toda. Nossa. Então, é muito engraçado o Konosuba, pra quem gosta. Vejam a primeira temporada, se vocês gostarem, vejam a segunda também. Só fala que tá um pouco mais baixo, mais inferior, mas ainda assim já tá bom demais pra mim. Eu gostei pra caramba. Então, é isso. Fiquem aí com a música de abertura do Konosuba, segunda temporada, a Tomorrow, cantada pela Machiko, tá bom, galera? E escutem aí. próximo anime aqui, nós temos Seiren, que parece muito um anime de visual novel, mas não é, ele é um original anime. Uhum, é verdade. Bom, aqui nós temos o personagem principal, que é o Shoichi Kamita, que vai, basicamente, a cada 4 episódios ficar com uma garota. Mas não, não quer dizer que ele traiu, ficou trocando de garota, quer dizer que é contada uma história diferente, como ele ficou com tal garota, como as escolhas da vida dele foram encaminhando pra uma garota em cada um dos 3 arcos. É bem simples, é um negócio bem... Eu não sei se seria pra menininha ou se é outra coisa. Menininha, né? Com certeza não, é pra marmanjo que gosta de ver essas historinhas de caras com um casal feliz. Não sei, pode ser os dois. Pra quem gosta de romance, é um prato cheio. Pra quem gosta de light novel, ele praticamente é um jogo, né? Visual novel, na verdade. É, né? Visual novel. É, então, assim, pra quem já viu o Amagami, ele é a mesma coisa, parecido. Eu nem sei se é do mesmo estúdio, da mesma equipe, acho que não, mas parecido. O cara, ele tem uma rota, gasta 4 episódios numa garota. Acabou esses 4 episódios, outra rota com outra garota. E assim por diante. Nesse sentido. Pelo menos ele é bem definido, mas ele mostra cada negócio uma garota, assim, né? Uma rota, tem um final, cada 4 episódio tem um final. Ao contrário de quando eu assisti Fotocano, que quando eu, no episódio seguinte, de repente, ué? Como assim? Porque Fotocano é só um episódio gasto por garota, gasto por rota. Não, e não fica, tipo, definido, muito bem definido em todos os episódios. Tem episódio que, tipo, ah tá, eles começaram a namorar, e no outro... Próxima rota. No outro episódio... Próxima rota. É, cagou, na próxima rota, ele já tá com outro, assim, caralho, você não tá ficando com essa aqui? O que você tá fazendo? Você demora os 3 episódios pra entender no Fotocano, que é pra entender que cada episódio é uma rota. Aqui não, daqui você tem até o nome da garota no episódio pra falar. Esse episódio aqui é da Tsuneki Hikari. Esse episódio aqui é da Miyami Toro. Esse episódio aqui é da Tono Kyoko. Tá perfeitinho, você não tem como você errar. Enfim, escutem então a abertura Kimi no Hana, da Hanako Oko. Escutem aí. Me O próximo anime é de um anime de um estúdio que eu gosto pra caramba. O anime é o Tales of Zestiria The Cross, a segunda parte do Split Core dele. Ah, o anime dá o Ufotable, olha aí. Ele é um anime adaptado do jogo, né, o Tales of Zestiria. E nessa segunda temporada a gente vê a continuação da jornada do protagonista, o cara chamado Sori. Ele é chamado de Pastor porque ele consegue invocar poderes e consegue se comunicar com as criaturas lendárias chamadas Serafins, que ninguém consegue ver, e tem poderes mágicos. E o objetivo de vida dele é ele eliminar toda a malevolência do mundo, que é uma energia maligna que corrompe o mundo, junto com seus amigos, né? Tem o Serafim da Água, o Mikleo, a Serafim do Fogo, a Layla, a Serafim da Terra, a Edna, tem as Vassalas, que é uma princesa Alicia, e a Rose, a líder de uma guilda de mercadores, e mais dois Serafins do Vento, Dezel e Zaveide. Então a gente vê essa continuação da história, que foi apresentada na primeira parte, começou lá em julho de 2016, deu uma pausa de 3 meses, voltou agora nessa última temporada e continua a história. Tá legal, é bom, só que não mostrou tudo até o final, né? Mas aí é pra ver, depois o pessoal vai no jogo e compra, né? Tudo bem. Ah, terceira temporada também, cara. Quem terceira sabe, temporada. Pode ser, né? Se der, né? Tiver grana, tiver espaço também. Eu só vejo falar bem desse anime, eu não assisti, mas só vejo falar bem desse anime. Vai ter uma terceira temporada, eu acho. Bom, depende se tiver grana, né? O Estúdio Ufotable, né? Sabe como é o Estúdio Ufotable? Ela gasta dinheiro pra caramba e um dia ele quebra. De tanta qualidade que ele põe no seu episódio. Na boa, eu tenho medo. De qualquer jeito, o jogo tem todo traduzido em português, não dublado, só traduzido. É, legenda. Olha aí. E a música que vou tocar aqui não é Open. A Open é legal, mas eu vou tocar a Ending, porque eu escolhi a Ending. A música chama Innocence do Flow. Olha aí, adoro o Flow, cara. O Flow que cantou a abertura da primeira parte. Essa aqui, ele tá cantando agora a Ending, dessa segunda parte. Maneira a música, é muito boa. Dá aquela emoção assim, acabou esse episódio, droga. Vamos esperar pro próximo episódio, então. Mas tudo bem. Bom, mas fique aí, então, com Innocence do Flow, a Ending do Tales of Zestiria The Cross, a segunda parte dele. Tá bom, galera? Escutem aí. ただどうやって E o próximo anime é uma desculpa para arrancar roupa das garotas. Olha aí a qualidade do anime que a gente tá recomendando pro povo. Maravilha, eles vão bater na gente. Akiba Strip, não é strip, é Akiba Strip. É uma brincadeira de palavras, né? Brincadeira de palavras. É um anime baseado no jogo, mesmo nome. É baseado no jogo, mas é uma história completamente nova. Ou seja, você não vai ter essa história do anime no jogo e vice-versa. E, bom, o anime é um negócio totalmente sem pé nem cabeça, onde temos um otaku chamado Denkigai Tamotsu, nome estranho mesmo. Denkigai. Né? Parece até que ele é um garoto energético. Aham. E a garota que está junto dele, então? A Mayo. Mayonaka. Eles ficam juntos e viram a maionese elétrica. Porra, é essa? É o nome que eles colocam no grupo deles, né? Maionese elétrica. Que porra é essa? Bom, ele estava em Akihabara, afinal, Akiba, de diminutivo bonitinho de Akihabara, que todo mundo deve ter visto, pelo menos em algum lugar, em algum anime, né? Ele estava em Akihabara com a sua irmã quando acontece lá uma invasão dos caras chamados bugados e aparece a Mayo batendo nesses bichos, né? Uma hora ele acaba lá defendendo ela, quase morre, e ela salva ele, transformando ele também num bugado, porque ela também é um bugado de nível alto, e que enfrenta os outros bugados pra salvar a Akihabara. E aí ainda tem a Hokkainen Arisa. É outro nome pra caralho. Enfim. E é uma loira americana que viajou o mundo, agora está no Japão aprendendo a cultura otaku. E ela tem super força, ela é mestre Kung Fu lá, não sei o que. Ela faz um monte de coisa. Além de ser cosplayer, cada episódio ela tá com uma roupa diferente. Também. É um anime cheio de referências, que Capitão América ia adorar. É verdade, é verdade. Referência pra tudo quanto é lado. Quando você acha que não vai ter mais referência, tem mais referência. Eles têm um episódio que eles jogam Street Fighter, de verdade. De verdade, tá todos os personagens, o CG do jogo do Street Fighter 4 tá lá, cara, porra. É, de verdade, realmente tá oficial. Tipo, eles fazem um comentário sobre isso na prévia. Tipo, no próximo episódio a gente vai jogar Street Fighter, não sei o que daí. Não, mas não seria... Como é que fala? Strip Fighter? Alguma coisa assim? Não. É oficial. É oficial. É Street Fighter mesmo, daí? Oh! Isso na prévia do meu episódio pro outro, vocês tendo noção. Então é um anime bem zoadaço, que esse negócio de comédia, assim, vale a pena conferir, porque ele é totalmente sem pé nem cabeça, apesar de tudo. Mas vamos falar assim, se você não quiser ver esse anime, não tem problema. Eu e o Zed, a gente tem gosto duvidoso pra caramba de anime, cara, na boa. Tem maior galera que já dropou esse anime lá no começo, ele é zoadaço. Ele tem uns momentos que são legais pra caramba, eu confesso. Mas... Bom, a música de abertura, Iken Nakuchaku Goyojin, das Earphones, que são também as dubladoras das três personagens principais, das três heroínas do anime, que é a Mayo, a... Niwaka e a Arisa. Aliás, apesar de tudo, esse anime tem em cada episódio um encerramento diferente, que vale a pena lembrar. Ah, é, falar. Né? Verdade. Que é de vários grupos... De idols, né? De idols, assim, que... Entre eles tem outro da Earphones. Aliás, dentro do anime, as três formam, montam um grupo idol que canta as músicas da Earphones, porque daí finge que é... Como é que fala? Como são as três, né? Daí monta um novo grupo, só faltava eles fazerem um novo grupo mesmo na vida real. Porque aí as Earphones mesmo saíram de outro anime. Eu só não sei porque eles fizeram referência pro Sorega Seiyu, que veio da Earphones, veio daí, né? Sim. Seria maneiro pra caramba. É Estúdio Gonzo. Ah, é. Bom, mas então... E quem era Kushaku Goyu Jin da Earphones do Akiba Trips The Animation. Música de abertura. Escutem aí. Fuck it! まだまだ続く。 優しさも可愛さもピカイチさ、でもずるいことをするやつがいればひと肌脱ぐよ。呆れるんじゃため息、はい、今日のおみくじ大吉です。待ち人も来たる、炎も切れそうそう。ゲタつないでくれた人忘れないよ。知らせるもんなら知らせてみなさい。初恋いる心の中に脈々時代決死バトル、遠くの方からはるばる出かけてくる。 Próximo anime é um anime, cara, que é muito fofo. Eu adorei esse anime, um dos meus favoritos dessa temporada. O anime é o Kobayashi-san no Maid Dragon. Anime da Kyoto Animation. Adoro esse estúdio pra caramba. Ah, sim. Kyoto Animation dificilmente erra. É, assim, erra de algumas coisas quando ela quer inventar, né? Mas... É, por isso que é dificilmente, não é sempre. Tem mais acertos do que erros. É, mas ele capricha bem no visual, né? Então, assim, o que que fala o Kobayashi-san no Maid Dragon? Tem uma mulher, a Kobayashi, ela é uma programadora, ela mora sozinha. Aí um dia depois do serviço, depois de ela beber bastante, tá bastante bêbada, ela foi parar em algum lugar, na montanha, e acabou encontrando não sei onde um dragão fêmea naquela montanha. Foi parar em algum portal e foi parar lá dentro, não sei como. Aí, esse dragão fêmea, ele tava com uma espada enfiada nela, né? Ela arrancou a espada, salvou a vida do dragão, e aí a Kobayashi convidou essa dragão aí pra morar junto com ela. Assim, você vai morar junto comigo agora. E o dragão aceitou. E agora ela vive numa forma humana e tá morando junto com a Kobayashi, só que detalhe, usando uma roupa de maid, né? Roupa de empregada. Não só usando uma roupa, né? Você tem que lembrar, ela tá... Agindo, atuando como uma maid, porque a Kobayashi, ela adora maids, né? Então tá ali e a dragão, a touro, ela ama a Kobayashi também. Então é muito fofo essas duas juntos aí, convivendo com essa relação, feliz, todo mundo tenta satisfazer cada uma, a touro tentando agradar bastante a Kobayashi fazendo um monte de esforços, né? Pra viver junto feliz com a touro. E vão aparecendo ao longo da história mais outros dragões. Nossa, aparece um monte de dragão. A Kana, a Loli Dragon. Dragão branco e Loli de olhos azuis, né? É assim mesmo. Né? E tem outros dragões que vão aparecendo, vão adicionando, deixando essa história muito mais divertida, muito mais tocante em alguns momentos. É um anime muito bonito. É um anime surpreendente. surpreendente, muito bom nessa temporada. O mangá eu já tinha lido, tinha até gostado, mas fiquei surpreso. Mas por que que Kyoto Animation vai pegar esse mangá? Podia pegar outros com caprichar tanto mais, né? E ficou bom pra caramba. Porra, ficou sensacional, ficou ótimo. Eu adorei. Eu curti pra caramba. Eu adorei pra caramba esse anime. Pena que já acabou. Já acabou. Eu queria mais. Mas acho que não dá, porque pelo mangá acho que não vai ter capítulo suficiente pra isso, né? Mas então fiquem aí com esta música, que também é muito fofa, muito gostosa de ser escutada. A música de abertura chamada Aozora no Rhapsody da Fana. Muito bom escutar essa música também. Eu escuto em loop. Bom, mas então é isso. Aozora no Rhapsody da Fana. Abertura do Kobayashi-san no Maid Dragon. Tá, galera? Escutem aí. próximo anime fala sobre vingança. Masamune-kun no Revenge é um anime que conta a história de um garoto que, quando criança, era gordinho. E quando se declarou pra garota que ele gostava, ela o rejeitou. Ele vazou, foi morar com o avô e virou um Ikemen, um gostosão que se acha e ainda todo malhadão. Emagreceu e virou fortinho. Mas não é só isso. Ele tem como meta voltar e se vingar da garota que o rejeitou, fazendo ela se apaixonar por ele e rejeitar ela novamente. Quem nunca quis fazer isso? Né? Vingança do gordinho que foi rejeitado e agora quer se vingar da garota. Tem ainda as tentações de comida tentando ele, porque a mãe dele só faz comida gordurosa. É verdade. Aliás, ele tem uma mãe loli, porque é uma das coisas que tem acontecido ultimamente, mães lolis. Uhum. É só um detalhe, né? Eu acho interessante. Por que será, né? E bem, ele chega na escola, ele descobre a garota, de novo, que ele gostava, que é a da Gakiak, e ele começa a tentar chegar perto dela. Ela é conhecida como a princesa cruel, porque ela rejeita todos os homens que aparecem, que tentam dar em cima dela. E não é só rejeitar. Ela dá um apelido horrível pra eles, não sei o que, esse tipo de coisa, né? E o apelido que ele tinha, entre aspas, né, que ela deu pra ele quando rejeitou ele, é Porquinho. Porquinho. Quem nunca, de novo? Quem nunca? Você me chamou de Porquinho na minha infância? Quero me vingar de você, desgraçado. Não, eu era chamado de Majin Buu. Enfim. Que beleza. Ele começa a dar em cima dela e tudo mais, e é a história. Vai, aparece outras garotas, parece um garoto que parece garota também, todo esse tipo de coisa. E tem várias reviravoltas e tudo mais. É interessante se ver, até quando ele começa a receber ajuda de alguém inesperado, todo esse tipo de coisa. Então, começar a falar muito dá spoiler. Mas é divertido, é uma comédia, ele é bem leve, apesar de tudo. Uhum. E eu acho que vale a pena conferir, eu gostei. Eu gostei também. Gostei tanto que eu peguei pra ler o mangá. E eu tô esperando o próximo capítulo, que não sai, meu Deus do céu. Eu também. E demora pra sair o próximo capítulo, pô. Que é mensal. Ah, é. Essa porra. Droga. Enfim, fica com Wagamama Mirror Heart, da Ayaka Ohashi. Abertura do Masamune-kun no Revenge. Escutem aí, galera. Wagamama Mirror Heart, sakasama na hitomi o mite yo. Don't Próximo anime é um anime que eu achei muito bom. Eu adorei esse anime. Foda pra caralho. De um estúdio que pra mim era muito desconhecido, novinho também. O anime é o Yojo Senki. E o que que se trata o Yojo Senki? Ele, antes de mais nada, ele é um anime de guerra. Bom. Muito foda. Ele tem muitas estratégias de guerra, com uma protagonista que é muito interessante até, viu? O primeiro episódio ele te engana muito, porque você pensa, cara, é uma garota loli, sim, que é uma praticamente uma nazista sádica maluca, pequena. Ela quer matar todo mundo. Sim, que porra é essa? Perfeito, eu adorei. Então, só que eu já tinha lido a sinopse, então eu já sabia que ela é de verdade. Mas então, enfim. O que eu recomendo assim, se você viu o primeiro episódio e achou estranho pra caramba, veja um segundo. Aí vai mudar um pouco a percepção de quem é essa personagem de verdade, né? O que é que se trata Yojo Senki? Ela mostra que é um mundo parecido com o nosso, só que numa época parecida antes da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a época pelo ano se situa assim, no nosso mundo, se situaria entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Só que nunca ocorreu a Primeira Guerra. Exatamente. Então, tá mais ou menos numa situação nesse período aí, só que numa situação antes de Primeira Guerra, né? Apesar do ano ser diferente. Aí, só que esse mundo é diferente por quê? Porque as pessoas conseguem usar magias, né? Para voos e usam balas explosivas também, né? Na guerra. Balas mágicas. Isso. E existe um país na Europa que ela é conhecida como Império, parecido com a Alemanha de antigamente, na época de Primeira Guerra mesmo. É, tão parecido que usa até uma bandeira parecida, mas enfim. Também. E a região onde eles ficam é bem naquela região da Alemanha também, né? Ele é um país militar, expansionista, que tá atacando outro outras nações e alianças, e assim, um monte de gente tentando atacar eles, e eles se defendendo e atacando de volta. As batalhas que parecem não acabar nunca. Aí você tem a protagonista, uma garota chamada Tanya von Degureshaf, e ela possui um alto poder mágico, ela é sádica, como eu disse, ela possui um grande conhecimento de batalha, e é bem pragmática também quando tomar suas decisões. Vai morrer, gente? Vai morrer, então ponto. O que ela faz no primeiro episódio é foda, não? Tem uma mensagem curiosa, tem uma discussão boa, até na minha opinião, e a gente vê essa personagem que é muito interessante, como que ela é capaz de lidar com situações adversas de guerra. Ela é ameaçadora também. O pessoal vê uma garotinha de 10, 12 anos e ainda, porra, caramba, é um monstro em forma de criança, né? Então o pessoal fica assustado com ela. Bom pra caramba, é muito bom e eu quero uma segunda temporada. Sério. Eu também quero agora. Eu quero também. Eu gostaria muito. É demais. E essa música de abertura também é muito boa, que eu adoro. A Jingle Jungle da Mifflin Roid. A música também bem agitada, bem dinâmica pra mostrar como é o estilo desse anime também. Bem dinâmico, bem forte. É, e um detalhe, a dubladora é muito boa. A Yuki, ela faz uns negócios muito foda, tipo, o jeito que ela se impõe e o jeito que às vezes ela sacaneia. São dois tons de voz muito diferentes. Sim. Normalmente ela parece aquela voz enjoativa de criança, não, bem anasalada, mas quando ela se impõe, assim, oh meu Deus do céu, é um monstro isso aí. Ou quando ela sacaneia também com isso. Ah, é, usando a vozinha de criança também, né? Nossa! Você faz teatro? Não, vamos lá. Enfim, né? Jingle Jungle da Mifflin Roid, abertura do Yojo Senki. Escutem aí. Yeah. Próximo anime aqui, Demi-chan wa Kataritai, conta a história de um professor, Takahashi Tetsu, que é um professor de biologia, fascinado por as chamadas Demis, que são criaturas, são pessoas que têm características de criaturas lendárias, tipo vampiro, a Mulher das Neves, Durahan, que é aquele cavaleiro sem cabeça, e Sucubus. Tem outros também, mas nunca apareceu no anime. Então esses quatro tem no anime. Então, afinal, ele tá lá, ele pretende fazer uma tese sobre as Demis, não sei o quê. Aí ele fala, nossa, ele tá naquela negócio, bem que podiam aparecer, né? Não sei, queria fazer, não sei o quê. Daí ele vê assim, tem três entrando na minha escola. Hoje uma professora e três alunos. Tem quatro, né, na verdade. Conta errada, é foda, né? Tem quatro entrando na minha escola. Professora e três alunos. Ele fica até meio decepcionado, né? Difícil aparecer. Pois é, né? Mas a história gira em torno dele e das garotas. Tanto, primeiro, a Hikari, que é a vampira. A Kyoko, que é a Durahan. A Yuki. Yukiona, Mulher das Neves. Você tá, tipo, precisa ser tão óbvio assim. Pois é, né? Mas o quê? E a Saki, que é a professora, que é uma Sucubus. E ele começa a conversar com elas, a ajudar elas nesses assuntos de Demis e tudo mais, né? Meio estudando, no início mais estudando elas, mas cria um laço com elas, de afetivo com elas. Nada de realmente romance, apesar de que uma acaba gostando dele e tudo mais, né? Mas é coisa de adolescente que acaba de gostando de professor, né? Quem nunca? Uhum, sim, sim. E ajuda eles nos problemas que eles têm de socialização com as outras pessoas. É muito bonito de se ver. Eu chorei algumas vezes com esse anime. Cara, eu já conhecia no mangá, eu já sabia o potencial dele, cara. Continua a mesma ideia. Ele dá muitas lições. Muitas lições. Fala de preconceitos também. Inseguranças das garotas, que além de ser garotas jovens, tem essa mistura, né? Sangue de criatura lendária. Tentar se colocar no meio da sociedade. Então, ele dá muitos conselhos pra cada uma delas. E elas admiram ele por causa disso. E os outros acabam admirando, porque ele é um adulto que é responsável pra dar esses ótimos conselhos. Incluindo a professora também. Mesmo sendo adulta, admira ele e é apaixonada por ele. Até um pouco demais. Uma sucubo, né, cara? E é legal que ela acaba tocando nele sem querer, porque as sucubos têm um negócio afrodisíaco. Se ela tocar numa pessoa da espécie oposta, ela fica automaticamente com instintos sexuais, né? Aflorados. A não ser que seja gay ou do mesmo sexo. Mas simplesmente se for do mesmo sexo, for gay, também funcionaria. Mas enfim. E esse professor, ele acaba não mostrando nada porque ele tem a força de vontade pra não mostrar na frente dela. Mas ele, olha ela erótico. Meu Deus. É foda. O cara toca nela sem querer, não sei o que. Daí ele rola aquele dado de força de vontade pra quem joga RPG assim, né? Tira 20. Olha aquele decote e falou, ah, tem que segurar a droga. Não consegue. Tipo, tem inteiriço ali, né? Ele sai. Não aguento segurar. Não, ele tem umas partes muito engraçadas, muito divertidas, e tem aquela lição de vida muito forte também. Ele é um ótimo destaque nessa temporada. É um bom destaque, vale a pena ver, sim. Uhum. Bom, então, escutem aí a música de abertura desse anime, chamada Original, da Troy Sale, a abertura do Demi-chan wa Kataritai. Escutem aí. Kataritai yo. pra fechar esta playlist, vamos falar do anime mais comentado dessa temporada, na minha opinião. Pelo que eu vi, um monte de gente reagindo bastante sobre este anime, né? Eu também vi bastante gente reagindo, apesar de eu não ter assistido, o que é meio estranho, né? Eu vi ele inteiro, eu já conheci o mangá também, o mangá já tá praticamente acabado, né? É o anime chamado Kuzuno Honkai, é o anime do Noitamina dessa temporada. O que é que se trata o Kuzuno Honkai? Ele mostra um casal de estudantes, tem o Mugi, olha o Mugi, e a Hanabi. Cada um gosta de outra pessoa. O Mugi, ele gosta da professora de música dele, né? A Akane. Pensei que fosse de One Piece. Não. Não, ele gosta da professora de música dele, a Akane, que já foi a sua tutora alguns anos atrás. E tem a Hanabi, ela gosta de um professor, o Hanai, que foi praticamente o irmão mais velho pra ela, né? Já que conhece bem a família dela. Só que assim, cada um gosta desses dois aí, são dois adultos, né? E eles dois, o casal protagonista, são jovens, né? Estudantes. E assim, eles veem que eles não vão poder ficar com suas paixões, então pra poder preencher a solidão dos seus corações, eles decidem virar um casal de namorados. Eu já vi isso antes. Então, só que assim, eles não se amam, realmente, né? Eles só estão juntos pra poder preencher um pouco a solidão, mas é um amor que não é verdadeiro, não é suficiente, né? Só que aí, aos poucos, essa situação vai mudando, porque a gente vê alguns relacionamentos acontecendo com outras pessoas, algumas situações que pareciam improváveis vão acontecendo, tem alguns personagens que, assim, que parecem que não valem nada ali nessa história toda, então ó, puxam mais ainda, explorando sexualmente alguns personagens, né? Então a gente vê muitos, assim, uma história cheia de sexualidade, egoísmo, e a gente vê bastante um lado verdadeiro, interesseiro e muitas vezes podre do ser humano. Uma história muito realista. Realista até demais, viu? É assim, a gente não pode esperar casais fofinhos. A gente pode esperar casais de verdade, que acontece na vida real. O cara só tá interessado em fazer sexo. Ou só o cara só tá interessado em preencher o vazio no coração dele. Ou tem um personagem assim que ela não se apaixona de verdade pelas pessoas. Ela só praticamente ela tem aquele instinto de eu tenho essa posse, eu sou boa o suficiente pra poder conquistar essa pessoa, e a outra pessoa que amava essa pessoa, ela não vai conseguir essa pessoa. Então, assim, uma posse dela, né? É uma conquista. O lado podre. Eu gosto de falar que é uma história que parece bastante as histórias de Nelson Rodrigues, cara. Nossa. De tão incrível e realista que acontece. E a gente vê o lado podre. Nossa, do ser humano. É assim mesmo. Em vez de tocar a música do anime, tem que tocar a música da vida como, da vida como ela é. A comédia da vida privada. Mas, assim, ela é uma história muito boa, muito incrível, por causa de suas complexidades, essa coisa de realismo que a gente vê, alguns julgamentos de moral que a gente faz também. Não é fantasioso, não é bonito, não é limpo, nada disso. É verdadeira. É meio que uma realidade que pode ver com outras pessoas, né? Né? Só que os personagens você vai ficando com raiva. É sério. A professora, por exemplo, você vai ficar puto com ela. Na boa. Tem alguns outros que também se fica um pouco bravo, né? Então, é um anime que não dá pra recomendar pra todo mundo, porque tem alguns que vão se sentir meio machucados nessa história toda. Mas ele é um ótimo anime. Um dos melhores dessa temporada, se não for o melhor dessa temporada. Fantástico. Vejam. E assim, a música que a gente vai tocar não é a abertura. A abertura é muito boa, mas a ending eu acho melhor ainda. A música chama Heikosen da Sayuri. E a Sayuri, caramba, ela canta pra caramba. Apesar de ela ter uma voz bem aguda em alguns momentos, muitos momentos, mas ela canta outras músicas de anime também. E é uma voz marcante, na minha opinião. Uma música muito boa, marcante, de um anime extremamente ótimo, marcante também. Bom, mas então é isso, vamos terminar essa playlist. Não deu pra comentar todos os animes, porque realmente senão a playlist ficaria gigante. Por exemplo, tem outros animes que eu adorei, não dava pra comentar, tipo Onihei, a nova temporada do Gintama, Little Witch Academia, segunda temporada do Shogunro Kurakugo Shinju, Chain Chronicles, até o Fuka Ono Exorcist também, o Rewrite, segunda temporada, o pessoal gostou, eu achei mais ou menos. Mas é isso, vamos terminar essa playlist. Muito obrigado, Zayder, por participar dessa playlist, aceitado gravar, falar, recomendar alguns animes que você viu, gostou. Ah, eu tô sempre aí, eu sempre faço uma lista gigante de anime pra cada temporada. Eu vejo, metade eu falo, não, deixa pra lá, eu vejo outras metades. É, ultimamente eu faço uma lista gigante e assisto metade do que tá na lista, mas enfim. Bom, mas é isso, valeu galera, muito obrigado por escutar essa playlist. É isso, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, mande e-mail, mande comentário e fique aí com a ending do Kuzuno Honkai, Heikosen da Sayuri. Tá bom galera, valeu, obrigado e falou, até mais, tchau. Até. Escutem aí. Heikosen で交わる私